People disappear all the time. Most are found, eventually. Disappearances, after all, have explanations. Usually. Você está ouvindo Sassenax Podcast, o podcast sobre tudo que envolve o universo de Outlander. I try and remember my husband. Are they not alive? You need not be scared so long as I'm with you. And when you're not with me. Be careful. Olá, ouvintes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast que tratará exclusivamente de Outlander, a série que está passando no canal Stars aqui no Brasil. Primeira temporada se encontra disponível na Netflix e também na Fox HD, né? Primeira e segunda temporada. Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui com Clarissa Maris. Nós somos do Sassenax BR. Opa, mas como que é que se pronuncia mesmo, Sassenax? Fala aí, Sam. Oh, sorry. That's not how I say it. Sassenach. An English person. An outsider. Say it with me. Sassenach. Sim. Oh, sim, compreendido. Maravilhoso. Então, Clarissa, nós estamos aqui para primeiramente agradecer nosso podcast, nosso blog. Ele foi criado recentemente, né, a partir de um experimento que nós fizemos lá no meu outro blog, lá, que é lá no Masmorra Cine. Juntamos-nos então, eu, você e a Drica, que não se encontra presente hoje, né? Porém, ouvinte, ela voltará, viu, a gravar conosco, né, Clarissa? Sim, só hoje que ela não pôde. Eu quero deixar um beijo, um abraço apertado para todo mundo do grupo maravilhoso, que é o Apaixonados por Outlander, que nos acolheu, sabe? O nosso blog, ele é um blog recente, e o pessoal compartilha muito, tá curtindo as postagens. Então, um abraço forte para todas vocês, Sassenachs. Deixar um beijo também para Outlander brasileiro, livros e série, e Outlander Portugal também. Uma parte dos grupos que tratam sobre Outlander são muito gentis, carinhosos e compartilham notícias, né? Porque estão muito ávidos disso. Então, beijo forte para vocês todos. Agradecer nominalmente algumas pessoas, né? Sim, com certeza. Eu acho que o agradecimento tem que começar com a Vilma, né? Porque foi a primeira pessoa, assim, que mais falou com a gente, tá? Maravilhosa. Muito bom você lembrar da Vilma, porque a Vilma, ela vai participar dos nossos podcasts também, né? Ela, inclusive, ela vai, como ela é uma leitora, né? Deixando claro pro ouvinte, isso é importante, que nós somos fãs da série, nós curtimos esse universo, mas nós ainda não somos leitoras, né? Eu vou avisar que aqui eu tô dando uma como é que eu posso, uma roubada no negócio, né? Que eu tô lendo o livro após, né? Sim. Os fatos da segunda temporada, que eu não aguentei, né? A gente se encontra muito feliz com a aquisição da Vilma, né, pro nosso projeto. Então, logo mais, vai ter a Vilma Vicente também colaborando conosco aqui, certo? Sim, eu quero agradecer a Rebeca Tizian, ou Tizian, desculpa se eu disse teu nome errado, Rebeca. Ela fez um comentário no post sobre a música de abertura de Outlander. Agradeceu pela questão histórica, né, que foi abordada nesse post. Muito obrigada, Rebeca. Obrigada, Rebeca. Venha sempre, querida. Seja muito bem-vinda. Agradecendo aqui também, postagem mais recente no blog, né, até o momento dessa gravação, que é a postagem tua, Clarissa, que é falar sobre a primeira temporada, bastidores e curiosidades sobre um episódio sensacional que é The Wedding, né? Isso. Que é episódio número 7 da primeira temporada, né? Onde você abordou muita coisa interessante, falou sobre figurino, diferenças do livro pra série, falou sobre as famigeradas cenas de sexo, né? Que a série, ela tem cenas calientes, né? E tal, é o que torna uma série para adultos, por sinal, né, querida? Isso. Agradecendo aqui a querida Gisélia, né? Que ela falou que amou tudo, ela quer muito mais detalhes, mais informações, principalmente entre a Claire e o Jamie, né? Obrigada, Gisélia. Volte sempre, minha querida. Sim, eu também quero agradecer a Camila Neri. Ela também comentou nesse post. Ela agradeceu, disse que é um dos melhores episódios da série. E também disse que se apaixonou pelo Jamie neste episódio. Uhum. E também pediu mais posts desse estilo, né? Comentando sobre os episódios da série. Aliás, muitas pessoas me disseram isso. Foi uma postagem muito legal, adorei. Muito obrigada, viu, Camila? Volte sempre, minha querida, a gente agradece. Agradecer também a Ângela. A Ângela escreveu: olá, achei maravilhoso. Obrigada e quero mais. Muito obrigada, Ângela, pelo seu carinho. Seja muito bem-vinda também ao Sacenarques, né? Que vai tratar sobre muitos assuntos relevantes da série. A Michelle foi a primeira a comentar nesse post. Ela adorou a análise e gostaria de ver mais posts como este no blog. Com certeza, com esse feedback, a gente vai fazer muito mais. Com certeza. Então, agradecendo a todos que acessaram, mesmo se você não comentou, saiba que você já tem o nosso carinho, né? Porque a gente tá tratando há pouco tempo, mas os posts estão super acessados, né? Se Sim. você quiser um podcast até com muito mais informações e tal, no destaque principal do blog, o nosso primeiro podcast, onde a gente falou da primeira e segunda temporadas, com spoilers. Porém, você pode acessar até 38 minutos, só sabendo do geral, curiosidades e tal, nossa primeira percepção. E também depois, com spoilers, a gente se divertindo muito conversando sobre Outlander, tá? Tem, como a Clarissa falou, sobre a música, tem sobre figurino, tem novidades, notícias. Sim. Tem uma postagem muito legal, né, Clarissa, que é a própria Diana Gabaldon, né, falando como é que vai ser, né, essa terceira temporada, se ela vai ser bem fiel ao livro, né? Não deixe de acessar o blog, isso é importante para que você possa estar sempre inteirado sobre o que está rolando na série. Exato. Exatamente. E aí, minha amiga, a gente tem uma novidade muito boa também, que a gente andou ficando muito feliz, que a gente teve um compartilhamento no Twitter do maior podcast sobre Outlander, né? Que é o Outlander americano, correto, Clarissa? É, o The Outlander Cast, né? Que é apresentado pela Ginger e pela Summer, duas meninas lá americanas. Elas, se não é o primeiro, é um dos primeiros podcasts no mundo de Outlander. E elas fizeram a gentileza de comentar no nosso Twitter, inclusive nos siga no Twitter, a gente tem um perfil lá, que a gente coloca todas as novidades também. E elas comentaram o seguinte, que elas estavam muito felizes de anunciar que o nosso podcast, né, elas disseram Welcome to the world, bem-vindas ao mundo, Sacenex BR. Uhum. Então eu fiquei muito contente, a gente compartilhou também nos nossos perfis pessoais. E elas falaram, né, que é um novo podcast inspirado em Outlander, do Brasil. Então eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento delas e com a gentileza de compartilharem nosso perfil, nosso podcast no perfil do Twitter delas. Ai, muito prazeroso. Eu fiquei muito contente também, viu, por ter essa notícia, de saber que, pô, quem sabe até futuramente um possível crossover, né, Clarissa? Sim, eu até conversei com elas e disse que se elas quisessem gravar conosco, né, a gente ficaria muito honrada, muito feliz. E elas falaram que, com certeza, que todo mundo tem que compartilhar as ideias sobre Outlander, que é uma grande Outlander Celebration, né? Elas falaram, eu achei bem legal. Que maneiro, muito legal, tô muito feliz. Não deixe de acessar, se você gosta de escutar os podcasts gringos, né, que nem o pessoal chama, não deixe de acessar Sim. o podcast delas, né, Sim. que é um podcast muito relevante, com muitas novidades e tal. E aí que a Clarissa é fã indiscutível, né, não perde um podcast, né, Clarissa? É, agora elas estão fazendo um podcast bem interessante, que é o Podwatch, né, que elas assistem o episódio e vão comentando no podcast. Então, pra quem tá reassistindo, tá assistindo pela primeira vez a série e quer outras perspectivas, né, entende inglês, quiser acompanhar, vale muito a pena. Ah, legal. Pra você saber, nós também vamos fazer podcast sobre os episódios, né, só que a gente vai voltar a fazer podcast sobre episódios durante, né, quando Isto. Voltar a terceira temporada, uhum. a gente vai ter podcasts semanais, né. Por enquanto, os nossos podcasts, eles ainda estão sem periodicidade, a gente vai trazer notícias, vai trazer biografia dos atores, do pessoal que é envolvido, né, então vai ter muita informação pra você aqui, tá? E falando sobre as redes sociais, que é bem importante isso daí, não deixe de seguir a nossa página no Facebook, né? Que a gente tem uma página oficial, onde a gente tá sempre colocando novidades, fotinhas do Instagram. Você acessa lá, você nos procure. Nós estamos como Sacenarques Brasil Podcast, tá? Por quê? Porque no Brasil nós somos um podcast que vai se dedicar exclusivamente a tratar somente de Outlander, tá? Então não deixe de acessar, que você vai ter muitas novidades na página ou no nosso Instagram, ou como a Clarissa falou, no nosso Twitter, tá? Grande beijo e agora vamos falar sobre uma atriz maravilhosa de Outlander, que é a Katrina Balfe. It's usually quite actiony, or we're indoors and it's the same set for days and days and days and everyone goes a little stir crazy. That's a tough one because I've been watching a lot of those shows. I've just finished The Crown. I do think Claire Foy is pretty amazing. Então, ouvinte, voltando aqui do nosso bloco, onde nós vamos falar um pouco sobre ela, sim, ela, Claire, né, que é uma personagem maravilhosa que com certeza é o que fez muita gente se apaixonar por Outlander, né? Falando sobre a atriz Katrina Balfe. A Katrina, ela nasceu na Irlanda em 4 de outubro de 1979, primeiramente modelo, né? Ela era modelo e de grandes marcas, né, Clarissa? Né? Modelo daquelas, assim, uma das talvez 20 modelos mais importantes do mundo, né? Com certeza. Ela teve uma carreira bem promissora de modelo. Ela é muito bonita, né? Alta e tudo mais. Ela foi descoberta, então, quando tinha 19 anos. Ela estava em Dublin, coletando dinheiro para caridade, num shopping. E aí passou um olheiro, sempre tem esses olheiros, né, de modelos em shopping, e convidou ela para trabalhar em Paris. Foi assim que ela entrou, meio inusitadamente, pro meio da moda, né, e tudo mais. E daí só avançou, como tu disse, né, começou a desfilar para grandes, desfilar e fotografar para grandes marcas, abrir e fechar desfile, que para uma modelo é uma grande honra e um sinal de que a carreira tá muito boa, né. Então ela teve uma carreira bem promissora mesmo. Nossa, assim, pra marcas tipo Dolce & Gabbana, sim. Maramax, Roberto Cavalli, Chanel, gente. Então, ela é uma das modelos top mesmo, né? Mas é interessante, assim, que a Katrina, ela diz que a carreira de modelo, né, é uma carreira muito curta, né? Sim. Que pra carreira você envelhece logo, algo assim, do gênero e tal. Então, ela já tinha, a gente comentou até no outro podcast, e a gente até passou uma impressão que depois eu fui verificar, uma impressão até meio errônea, né? Como se, tipo assim, caiu a carreira de atriz no colo dela. E na verdade ela já não. tinha. Se você for no IMDb da Katrina, você vai ver que ela já participou de minissérie, ela já fez ponta em filme. Tem um curta dela que a gente vai fazer uma crítica lá no blog, francês, né? De uma diretora, a Linda Tarrick. Então a Katrina, ela já tinha tanto um estudo de atuação, né? Ela já tinha feito já aulas de atuação, sim. Ela já tinha interesse em mudar de carreira, fazer uma coisa diferente, e ela já tinha participado de curta, ela fez ponta naquele filme Super 8, que é um filme muito legal. Ela fez curtas em minisséries, como The Beauty Inside, também numa série, tudo séries inglesas, né? Tem essa série 8+, não sei dizer, mais também, eu sou péssima. 8+. Oh, obrigada, acertei sem querer, por causa do Google Plus, tá vendo? 8+, exatamente. Então, e primeiro ela tem, claro, algumas pontas, né? Algumas minisséries que ela tem um papel um pouquinho maior. Mas ela tem, por exemplo, participação naquele filme Truque de Mestre, O Diabo Veste Prada. Ela tem participações, talvez a mais recente dela, se você for procurar no IMDb, ela participou do filme da Jodie Foster, isso. Né? Que é aquele Money Monster, né? Onde ela faz a Diane Lester, né? Que é uma... Relações Públicas. Dessa empresa aí, que é um filme muito interessante de uma diretora, né? Então, e o papel dela é muito legal. Uma coisa assim, o Outlander, eu acho, talvez não tenha caído no colo da Katrina à toa, né? E sim porque ela já tem uma competência anterior e participações aonde ela trouxe uma relevância pro papel, né? Eu falei uma coisa um pouco errada aqui, Angélica, tava revendo aqui. Na verdade, ela trabalhou em Dublin alguns meses antes de ir pra Paris. Ela só foi pra Paris porque foi... Ela chamou a atenção de um agente da Ford Models, que é uma das agências mais famosas do mundo, e aí sim que propôs trabalhos para ela em Paris. Mas ela chegou a trabalhar um tempo em Dublin como modelo, quando tinha 19 anos, alguns meses, e depois se mudou para Paris. Mas falando da família dela, ela veio de uma família grande, não é? Uma família bem grande. Família de 7 pessoas, sim, né, Clarissa? Bastante gente. O pai dela é um sargento aposentado da Garda, né, que é uma força ali, irlandesa, né, e tal, né? Sim. Num momento ela tá vivendo... Ela tem vivido em Los Angeles, não é? Não é isso? Mas ela já viveu em Nova York, Paris, Londres, Milão, Hamburgo, Tóquio, né? Enquanto ela trabalhava como modelo. E ela, é uma coisa legal, né? A gente falar dessas questões sociais, ela é uma pessoa muito preocupada com isso. Ela é padroeira da organização World Child Cancer, né? Ela tá fazendo até, tem um vídeo dela no Instagram, que a gente publicou no blog, onde ela tá falando sobre essa organização e falando do apoio que ela tá dando das crianças em Gana, né? Então é bem legal, assim, que eu gosto muito de artistas, atrizes e atores engajados, né? Eu que também. Eles não pensam só neles, né? E sim pra melhorar um pouco esse mundo, né? Que eles estão vivendo. Mulher muito interessante, ela no ano de 2015 ganhou o prêmio da BBC America, como Mulher do Ano, né? Ganhou esse prêmio. E também da Anglophily Channel, como melhor atriz em série de televisão. Ela concorreu ao Globo de Ouro também, como melhor atriz, no último Globo de Ouro. E perdeu pra Claire Foy. Sim, é verdade. Esse ano ela ganhou o prêmio Oscar Wilde, né? Tá sempre recebendo indicações ou premiações, né? Sim. É legal isso daí, né? Ela é realmente uma atriz relevante. Um prêmio que eu achei bem interessante que ela ganhou o melhor atriz no BAFTA da Escócia, em 2016. Que eu acho que é um reconhecimento bem legal, porque Outlander se passa na Escócia e tudo mais. Então ela ganhou mesmo como melhor atriz do BAFTA escocês. É, a gente comentou no podcast que ela era modelo da Victoria's Secret, né? Sim, também, né? Tem até um vídeo dela no YouTube com a Gisele Bündchen, não ela junto com a Gisele Bündchen, mas... num desfile que a Gisele Bündchen participou e outras grandes modelos, Naomi Campbell, essas, em 2002, que foi, acho que, nos primeiros Victoria's Secret shows, aqueles espetáculos que eles fazem, e ela tava lá no meio, assim, tipo, super relevante. Nossa, né? Maravilhosa, totalmente. E ela já apareceu como capa de revistas como a Vogue, a Harper's Bazaar, né, e a Elle também. E uma curiosidade sobre a vida de modelo da Katrina é que ela já participou de 73 desfiles de moda. Olha só em números, né? Em 2002, ela participou de 73 desfiles de moda. Em 2003, 96. E em 83, 2004, né? Ela teve uns problemas financeiros com em relação Sim. às marcas. Assim, ela tipo, processou a marca, que a marca não pagava ela, né? Mas o que é legal de comentar, talvez, é que por causa desses acontecimentos, né, das marcas que não estavam pagando vários modelos, foi criado um sindicato de modelos. Porque as modelos não tinham sindicato, né? Eram autônomas, enfim. Então, criou-se a partir desses problemas financeiros, dessas questões todas que várias modelos estavam enfrentando, esse sindicato de modelos. É verdade, né? Porque que adianta você ser a modelo mais famosa e tal se você não está sendo paga, né? Exato, não adianta trabalhar de graça, não, né? Agora, referente a uma coisa legal que a gente também comentou no podcast, mas a gente pode comentar aqui, a escalação da Katrina, né? Isso. Que ela foi praticamente o último, né, o membro de escalação, né, eles estavam tendo problema para poder escolher, né, essa personagem e tal, que na verdade tem muito voice-over, né, que é aquela narração em off, então precisava ser uma pessoa, além de ser uma pessoa dinâmica e tal, as cenas exigem muito, né, que são cenas muito físicas, né, da série, então precisava que fosse uma pessoa com excelente dicção, muito dinâmica, preparada assim para essas cenas mais fortes, né? Tem cenas que você entende até que sejam feitas por um dublê, né? Quando, por exemplo, ele joga ela do cavalo, né? E tal, na primeira temporada, que é uma cena que você fala assim, fica aí, né? E tipo, ela joga ela assim na Sim, grama. Sim, é muito boa aquela cena. É muito boa. Não, mas eles precisavam justamente de uma pessoa com o perfil dela, né? Que tivesse essa capacidade. E ela ganhou esse papel com aquela cena quando ele se fere, né? Que ele é baleado, ela tá com ele no cavalo, ela fala bem alto assim, vocês têm que parar, ele tá machucado e tal. E ela entregou pros produtores cenas faladas, interpretadas de maneira muito diferente das outras, né? Então é mó interessante que uma pessoa que não tem um nome super famoso enquanto atriz, né? Entregar um material bem diferente e acabar sendo escalada assim, né? Eles achavam que ela ia ser a primeira pessoa a ser escalada. escalada. Ela, assim, digo assim, essa personagem, né? É, e no final de contas foi a última. Foi a última. É, porque eles não estavam achando quem fechasse realmente o que eles queriam apresentar, né? Eu tentei procurar essa fita de audição dela, não consegui achar, porque ela se gravou no celular pra mandar pra eles, porque ela não tava no mesmo lugar, né? Eles já estavam na Escócia, praticamente, e ela tava em Los Angeles. Uhum. Então eu tentei achar pra mostrar, né, pra quem quisesse ver, mas não achei disponível, mas só comentários, né, a respeito, mas não a fita dela gravando mesmo. Acho que seria legal de ver, uhum, mas acho que infelizmente não tá disponível, por enquanto. Ah, legal. Não, e se você tiver curiosidade, a gente vai deixar linkado aí na postagem do blog, aí você acessa o blog, tá? Deixar aí o comentário sobre isso, a cena, os produtores falando, ela mesma falando como é que foi essa experiência, né? Então é muito interessante, assim, como é que ela foi escalada e quanto ela é importante, quanta emoção que essa atriz passa, né? Sim. Eu sempre fico muito surpresa, assim, quando você não conhece uma atriz, como no meu caso eu não a conhecia, né? E você fala, nossa, meu, quem é essa mulher, né? Que você fica, nossa, quem é essa mulher? Você vai ver, no final de contas, ela é o cerne, né? Ela é o coração ali de Outlander, praticamente. Que a gente ama muito o personagem do Sam, né? Que é o Jamie. Mas sem ter uma boa Claire, né? Como é que iria dar certo? É, era essa a grande preocupação do produtor da série, né? O Ronald Moore. Porque a Claire tem muito um volume de cenas muito grande, como tu disse, né? Então ela faz praticamente todos os episódios, ela tá em quase todos os momentos. Então não podia ser uma atriz irregular, né? Tinha que ser uma atriz que trouxesse essa força mesmo. E eu acho que a Katrina ganhou o papel também por isso. Ela tem, principalmente nas cenas dramáticas, né? Isso é um pouco até a Drica comentou comigo esses dias. Ela tem, e eu acho que no outro podcast também ela comentou, ela tem muita força. As cenas são muito, muito verdadeiras, muito intensas. A interpretação dela é muito intensa. E eu acho que dá uma camada especial a Claire. Com certeza, Clarissa. É isso, a gente comentou um pouquinho aqui sobre a carreira, sobre a vida da Katrina Balfe. A gente vai continuar fazendo isso. Próximo podcast nós iremos falar dos queridinhos, né, de todas nós, Sassenarres, né, que é o Sam Hugan. Perfeito. Então, não deixe de escutar, não deixe de assinar o nosso feed, seguir a gente nas redes sociais, acesse nossa página oficial no Facebook, acesse o nosso Twitter, que é @brsassenarques, tá? Onde a gente vai ter muita informação, muitas dicas, curiosidades sobre as atrizes, os atores, a gente tem falado muita coisa. Não deixe de seguir o nosso Instagram, que a gente vai continuar trazendo muito material, né, Clarissa? Sim, não deixe de seguir, até para vocês não perderem os posts, os próximos podcasts ou minicasts, né, que virão. A gente pretende continuar fazendo sempre daqui para frente, então é isso. É isso. Quiser mandar um e-mail para a gente, você pode mandar um e-mail para contato.sassenarquesbr, tudo junto, @gmail.com. Não deixe de seguir o nosso clã lá no Facebook. E grande beijo, Sassenarques. Grande beijo, até a próxima.